Nós estamos num domingo que, além de ser uma reunião de reciclarmos a visão, é um domingo estabelecido por Deus para uma unção específica sobre nós como igreja, na consolidação da vida de relacionamentos, de pequenos grupos, de estudo mais aprofundado da palavra, de convivência mais frutífera como membros de uma igreja. Estamos vendo o Senhor neste dia trazer uma unção, um renovo de graça, de unção sobre nós, reciclando, renovando, fortalecendo, consolidando a visão bíblica da vida diária, cotidiana da igreja, como pequenos grupos. Eu quero pedir que você abra o Evangelho de João, capítulo 15. Queria pedir um irmão que ficasse de pé e lesse bem alto. João 15, 16. Amém. Eu posso dizer nessa manhã, você não escolheu vir ser membro da igreja, nem vir ser membro do projeto Adoradores, mas o Senhor te escolheu. Acabou. Entenda isso. Não foi você que decidiu e que escolheu. Foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor quem me chamou para ser membro da igreja. Não fui eu que decidi, eu vou te dar uma chance, Deus, eu decidi isso. Não, foi o Senhor quem me escolheu. Isso está escrito: não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então saiba disso, irmão, você é membro da igreja, do corpo de Cristo, aqui no Projeto Adoradores, porque Deus te escolheu, não foi você que escolheu. Se é verdade essa parte do texto, é verdade a outra parte também. Não foi você que decidiu alguma coisa, mas foi o Senhor que te designou. Você sabe o que é designar? Sabe o que é designar? Estabelecer. Oh, o militar ali sabe bem o que é designar, né? Positivo, Senhor. Nós vamos fazer isso, você, você, você e você. Isso é designar. Perguntar seria assim: nós precisamos fazer isso, quem poderia? O Senhor Jesus diz isso. Fui eu quem designei vocês. Então diga ao teu irmão: você foi designado. Não tem escolha. Quanto mais resistir, mais difícil vai ficar, irmão. Essa é uma verdade do reino de Deus. E eu tenho alegria em proclamá-la sobre você. Igual Jonas. Ah, Senhor, o Senhor me designou para ir para aquela cidade de Nínive, mas eu não vou, não, eu vou para Tarsis. Tudo bem, Jonas, mas eu já designei. Não, mas olha, não tem problema, pode fazer o que você quiser, filho. Inclusive me pedir que te abençoe, eu vou te abençoar, vou preparar um grande peixe para te engolir no meio da tempestade. Essa é uma verdade da nossa vida, irmão. Nós insistimos em administrar a nossa vida, em correr atrás só das nossas coisas e nos esquecemos que Deus nos designou. E o texto é simples, continua perguntando ao texto que você vai entendendo. Para que vades. O texto no português, assim, é bem rebuscado, né? Vades. Para que você possa ir, para ficar mais fácil de entender, para que você vá. Mas, Senhor, para que eu vou aonde? Alguns lugares que eu vou te plantar, de tal forma que você dê fruto. Pergunta ao teu irmão, quais são os teus frutos? Honestamente, irmão, eu estou perguntando a você, quais são os seus frutos? Se os seus frutos se limitam ao que você sabe fazer profissionalmente, você está em mau estado. Saiba disso. Se os seus frutos se limitam ao que você sabe fazer profissionalmente, ou que você sabe fazer caseiramente para sobrevivência, você não está bem na foto. É a mais pura verdade. Pode ser que as circunstâncias hoje te deixem assim bem relaxado, mergulhado numa piscininha, de vez em quando sai, deita lá na esteira e alguém te serve um suquinho, a vida está muito legal, mas você está mal na foto. Essa é a verdade, porque o Senhor nos escolheu e nos designou para que possamos ir dar muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Aqui está a qualidade do fruto. Que fruto é esse? Pode ter certeza que na dimensão terrena é o fruto profissional, o que você sabe fazer. Numa dimensão terrena é o seu fruto caseiro, o que você precisa fazer em casa. É o dinheirinho que precisa levantar com o trabalho. É verdade isso, mas nenhum desses frutos permanece. Você já viu algum dinheiro permanecer, irmão? Eu ganhei R$500 em 1970 e guardei até hoje. Eu me lembro quando eu já era mais jovem e solteiro, eu ficava intrigado, porque às vezes no final do ano eu falava assim, meu Deus, se eu tivesse guardado todo o dinheiro que eu ganhei, se eu não tivesse gasto com nada, se eu tivesse guardado tudo, eu tinha esse dinheiro, oh meu Deus. De vez em quando vinha a lucidez, mas se você tivesse guardado tudo, não gastado nada, como é que você ia viver? E aí eu fui descobrindo que não tinha jeito. Dinheiro não é para guardar, dinheiro é para gastar. É para o nosso sustento. Dinheiro é um fruto que eu e você podemos produzir que acaba, que vai embora. E até o sujeito que juntou muito, um Bill Gates da vida, não acaba nunca, acaba sim, moço. Vai ter um dia que você vai estar sozinho em algum lugar e que vai dizer, não me adianta o dinheiro que eu tenho. Esses frutos, embora necessários nessa terra, não são os frutos que Deus está falando. Eu designei você para que vá e dê fruto, e fruto que permanece, é um outro tipo de fruto. E o único fruto que permanece são vidas salvas que estarão com Cristo por toda a eternidade. Este é o único fruto. Portanto, eu e você fomos escolhidos, nomeados e designados para servir ao Senhor, dando fruto e fruto que permaneça. E agora você pergunta de novo, quem são as pessoas que se converteram através da sua vida? Eu preferia que você perguntasse sem sorriso. Sabe por que é melhor você perguntar sem sorriso? Porque sorrindo parece que é brincadeira. Quem? Hein? Pergunte sério. Quem são as pessoas que se converteram através da sua vida? Irmão, não dê desculpa alguma. Nem verbalmente, nem mentalmente. Não, porque na verdade eu faço outra obra para o Senhor, eu cuido dessa área. Não dê desculpa, quem são as pessoas que se converteram a Jesus Cristo por intermédio de você? Deus me designou e Deus te designou para que produzamos frutos. Nós temos que ter pessoas que se converteram através da nossa vida. Ponto final. Foi para isso que Deus nos chamou e nos designou. Ponto final, irmão. É radical, radical mesmo. E só prevalece a árvore que dá fruto. A Lélia perguntou assim, eu convertei e depois Deus cuida. Na verdade, Deus vai cuidar. Não é nossa responsabilidade fazer uma árvore crescer, mas é nossa responsabilidade plantá-la e regá-la. Se por acaso ela não vai dar fruto, é o Senhor quem cuida disso. É só separar. A expressão mais fácil de entendermos é: eu testemunhei de Jesus e fui um canal para que o Espírito Santo entrasse naquela vida. Pode ser, irmão, como eu posso dizer sem nenhum constrangimento ou sem achar que eu sou bom? Eu vou ter muita gente que se converteu através de uma pregação minha, de uma ministração, de um programa na televisão, de um lugar que nós fomos. Eu fui a São João del Rei com a Dani e os irmãos nos chamaram para ir lá porque há 20 anos atrás eu tinha ido lá pregar na praça da cidade. E tinha lá alguns irmãos que haviam se convertido naquela praça. E tinha um irmão que eu nunca ouvi falar na minha vida, que estava lá na igreja, líder do louvor, tocando teclado. E ele disse que eu fiquei 10 anos sem tomar uma decisão. Ele disse que estava na praça no dia em que me ouviu ministrar e que guardou aquelas músicas, que guardou aquelas ministrações. E por 10 anos ele resistiu a entregar sua vida porque ele tinha medo de estar traindo a Nossa Senhora. Eu vou trair Nossa Senhora, eu vou mudar de religião. E ele disse que durante esses 10 anos ele não esqueceu música alguma, não esqueceu ministração alguma, e um dia ele se entregou a Jesus e foi se reunir nessa igreja lá e chamou o pastor e falou assim: pastor, há 10 anos aconteceu isso, assim, tem essa música, tem essa música, tem essa música. Ah, mas é o irmão tal, aqui está o CD dele, ah, vai vir aqui semana que vem. E eu falei: Senhor, louvado seja o teu nome. Eu nunca imaginava os frutos que haviam naquela cidade. Glória a Deus. Agora, irmão, Deus me designou para que eu vá e dê fruto, e que o meu fruto permaneça. Bem, se eu dei um fruto, que é uma vida, essa vida precisa permanecer, e se ela permanece, o que vai acontecer com ela também? Vai dar fruto. Nós estamos vivendo e crescendo num tempo da igreja em que cada um que veio alcançado pelo Senhor vai dar mais fruto. Você vai dar mais fruto. Novas vidas. Ou distantes, que daqui a alguns anos Deus vai te mostrar, ou próximas, porque ele diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E ser-me-eis testemunhas tanto em Belo Horizonte, no bairro que você mora, como em toda a cidade, em todo Minas Gerais, em todo o Brasil e até aos confins da terra. Ah, mas quem sou eu? Olha, eu não tenho acesso nem aqui à Contagem. E Deus usa você, irmão. Deus usa você. Esse contexto, esta realidade pode levar o nome de líder de Deus. Dar fruto, que é vida transformada, salva, convertida e crescendo no reino de Deus, que é o propósito pelo qual Deus me chamou e Deus te chamou, é algo que pode levar perfeitamente o nome de líder de Deus. Dar fruto é o mesmo que ser líder de Deus. O que que um líder faz? Um líder não é o que manda, um líder não é o que determina, líder não é o que é dono de tudo. Líder é aquele que conduz vidas por um caminho a fim de alcançar um alvo específico. Então, Deus nos chama, a todos nós, para sermos líderes de Deus. E aí nós vamos desmistificando a expressão líder. Eu chamei primeiro os líderes de célula. E aí nós sempre vamos ter irmãos que dizem: eu não sou líder. Nós temos um irmãozinho aqui, que eu não vou falar o nome dele, que toda hora que cita alguma coisa, ele e a esposinha falam assim: eu não sou líder. Nós não somos líderes, são sim. Diga para o seu irmão do seu lado: você foi chamado para ser um líder de Deus. Além de ser chamado, você foi designado. Romanos 6:22. Mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. É claro na palavra de Deus que Ele nos chamou para darmos frutos, numa expressão mais simples e muitas vezes nem associada, ser líder de Deus. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Boas obras. Líder de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu quero parar um pouquinho mais nesse versículo aqui, irmão. Preste atenção. Tem gente que fala mal de você? Deve ter, sim. Você quer ver um exemplo simples de alguém que pode estar falando mal de você? Você é crente? É mesmo. Você agora é crente, evangélico? É mesmo, menina. Oh. Aí chega lá no salão, você viu fulano? É crente agora. Que coisa. Crente, eu não entendo o que está acontecendo com ela. Também, né? Não tem nada na cabeça. Está falando mal ou não? Fulano agora é crente? Crente? Falou mal ou não? Falou. É desse falar mal aqui que o texto está falando. E fala, pior ainda, alguns falam como de malfeitores. Sabe o que a Bíblia diz sobre estes? Esse texto está explicando isso. Sobre estes e todos os que falam mal, até como de malfeitores, o Senhor profetiza, haverá um dia da minha visitação. É por isso que você pode ir a alguém que você sabe que resiste, que critica, que ri, que menospreza, ou que com todo respeito se mantém distante. Assim, está se aproximando o dia em que o Espírito do Senhor vai se derramar sobre a sua vida. Talvez não tenha acontecido isso ainda, exclusivamente porque ninguém ousou falar assim. Quem é que fala assim? Quem é que dá as diretrizes? Um líder. Se você começar a trabalhar como um líder de Deus para dar fruto, aquele que te designou, você acredita que ele é capaz de te deixar na mão? Irmão, nós temos soldados militares que estão fora do país em missão. No Haiti temos muitos soldados. Lá no Timor-Leste temos muitos soldados. Me parece que há um grupo de paz lá no Iraque. Nós temos soldados brasileiros em muitos lugares. O governo, ou o exército, né? O governo, através do exército, vai e designa aqueles soldados. Você acha que o governo deixa eles lá sem sustento? Se a esposa e os filhos que porventura estão aqui precisarem de odontologia, você acha que falta? Não. Moradia, escola, transporte, você acha que falta? Não. Não. Mas nós somos tolos a ponto de dizer, não, se eu for, eu não vou, porque se eu for para aquela batalha designado pelo governo, como é que vai ficar minha vida, minha família, meu sustento, meu dinheiro? Eu não vou ter... Eu vou correr atrás. Então, tá bom. Então, recuse o chamado do governo e tente um emprego. Você está entendendo, irmão, a ilustração? O Senhor me designou, o Senhor te designou. Ele vai ou não sustentar você e sua família? Vai. Então, apenas atenda o chamado. Senhor, eu recebo essa palavra e eu atendo o chamado. Não é para um cargo, não é para eu ter um escritório, não é para eu ter um título, não é para eu ser alguém famoso. É simplesmente para eu dar frutos e fruto que permanece. Que eu dê fruto e fruto que permanece. E aí eu me levanto e vou dizendo, eu vou agindo. Olha, o Senhor virá sobre a sua vida. O Deus a quem eu sirvo vai tocar nesse assunto e vai intervir nessa história. Espera. Mas como é que você tem certeza e vai falando assim? E se Deus não tem o propósito? E se não acontecer? Está escrito na palavra que no dia em que Deus manifestar a sua visitação naquela vida, Ele vai glorificar a Deus. Está escrito aqui. Mas por que que Ele vai glorificar a Deus? Porque o meu procedimento é correto. A minha vida é correta, é coerente com o que Deus me chamou. Mateus capítulo 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Irmão, dar alimento para o pobre é boas obras? É ou não? Eu queria pedir, irmã Ana, fica de pé, por favor. Irmã Ana e Aranil, ficam de pé, por favor. Alguns irmãos podem não conhecer essa família. A irmã Ana tem um ministério que é de cuidar. Ela trabalha durante o dia, ela recebe muitas crianças de mães que precisam ir trabalhar e deixam os filhos com ela. Alguns pagam alguma coisa a ela, mas ela não faz isso por dinheiro, então tem muita gente que deixa, ela cuida de muita criança assim. E há poucos dias ela encontrou uma moça numa marquise, desamparada, com um neném, saiu da maternidade e ficou na rua sem ter para onde ir, e ela levou essa senhora lá para sua casa e começou a cuidar daquela senhora. A senhora foi embora, vai voltar, porque Deus vai trazer essa mulher de volta, e deixou o neném com ela lá, olha. O neném lá. Deus deu a ela uma missão. E ela faz uma boa obra, que é dar alimento para essas crianças, que é cuidar dessa família. E talvez você possa também ajudar de alguma forma, pode ir lá conhecer o ministério, o trabalho dela. Irmão, essa boa obra, Deus quer que todos nós façamos. Mas mais do que dar alimento e cuidar daquela criancinha, ou daquela mãe, ou daquelas crianças que passam lá o dia, o Senhor está colocando nas mãos dela para que a palavra de Deus seja proclamada. E elas vão crescer, mesmo que no meio de tanta história difícil, conhecendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a boa obra que Deus quer que todos nós façamos. Obrigado, meus irmãos. Podem se assentar. Além de todas as boas obras terrenas, Deus tem uma boa obra específica, que é proclamarmos o Evangelho e darmos fruto. E isso se chama ser um líder de Deus. A instituição humana adota o título líder para alguém que tem cargo, para alguém que tem capacidade de administrar uma determinada área, e geralmente isso transita na dimensão da alma. Tem uma historinha que havia um hotel na cidadezinha e todos os comerciantes, os representantes comerciais ficavam hospedados naquele hotel e de noite jantavam juntos, cada um contando sua história, de onde veio, para onde está indo, o que já vendeu, se não foi, como é que foi o dia. E tinha um cachorro lá e todo mundo chamava o cachorro, vem cá, vem cá, vem cá. E aí eles colocaram o nome do cachorro de representante. Ô, representante, vem cá, representante, representante. E o cachorro fazia tudo, o cachorro buscava o pauzinho, o cachorro vinha, agitado, agitado. Um dia alguém falou assim, olha, nós vamos colocar o nome desse cachorrinho de gerente. Tem muito representante aqui, ele agora vai ser gerente. E aí, agora é gerente, você é gerente. E o cachorrinho, quando voltaram no outro dia, estava lá encostadinho no canto. E aí, gerente, gerente, ele. Eu acho melhor voltar o nome de representante. deu o cargo mais nobre para ele, ele já ficou todo assim... Geralmente é assim que acontece com muita gente. Se tem um cargo, um título, um nome, um status, acaba... Eu sou... Não. Quem manda aqui? E o senhor não está falando desse tipo de líder, que apenas tem um cargo. O senhor está falando de gente que dá fruto. Gente que dá fruto. Nós conhecemos um contexto na igreja evangélica em que no final do ano tem a eleição. Quais são os candidatos? E fica uma tristeza de disputa. Quem é candidato? Em quem vai votar? Em quem? Em quem vai não sei o quê? Isso nunca foi encontrado na palavra do Senhor. Em algum tempo isso pode ter sido uma ferramenta até útil na organização terrena, mas perdeu toda a eficácia porque as pessoas, assim como no mundo, queriam ter o cargo. E o Senhor não quer que ninguém tenha status ou cargo ou título de líder. A ponto de outros, não, eu não posso assumir esta responsabilidade. Eu tenho essa limitação, eu tenho minha vida, eu não tenho um carro, a questão é a seguinte, lá em casa eu tenho esse problema, então eu não posso assumir o cargo, eu não posso ser líder, eu também não quero ser líder, sabe por quê? Porque eu já tive problema, e eu sei daquela igreja, eu sei daquele lugar, eu fui líder uma vez lá na minha empresa, e é tão difícil ser líder, porque você tem que ouvir todos os problemas, eu não quero ser líder. Irmão, você já foi designado para dar fruto. O que eu quero é que nós desmistifiquemos o termo líder e tenhamos um entendimento correto, bíblico, do que é ser um líder de Deus. O Senhor me chamou para dar fruto. Eu não fui nomeado. Eu não fui escolhido por um homem. Eu não fui, assim, incumbido de uma responsabilidade. Eu fui chamado pelo Senhor. Eu fui salvo pelo Senhor para dar fruto. E não sou eu que produzo fruto. Eu apenas planto sementes. E para eu plantar sementes, eu tenho que ser proativo. Eu tenho que ser entusiasmado, animado, vigoroso. Eu preciso ter fé. Eu preciso agir. E o Espírito do Senhor nos enche de poder para isso. Eu não preciso ser pessoa capacitada, eu só preciso ser um canal limpo. O líder de Deus é um discípulo salvo por Jesus, que entendeu que não pode viver apenas para receber salário de Deus, para Deus ajudar no dinheirinho do mês, para Deus dar uma bençãozinha, de umas fériasinhas num tal lugar, um dinheirinho, um carrinho novo, um apartamentozinho, uma roupinha. Não, Senhor, é muito mais do que isso. Isso vem naturalmente, porque eu vou para a guerra e o governo me sustenta. Isso vem tudo, vem prêmio, vem tudo, isso aí vem. Eu só preciso produzir frutos. E Deus nos chamou para isso. Segunda coisa que eu quero compartilhar, irmãos. Leia comigo em Marcos 9:35. Marcos 9:35 está escrito assim: e ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Em outras palavras, sem alterar o texto em nosso benefício, nós podemos ler assim: Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu líder, que seja o último e sirva a todos. Amém. Quem é o líder? É o cara capacitado e que manda, que tem lá um tino e que se sobressai e ele manda e administra e faz e acontece? Ou é o que serve? Quem é o líder, irmão? Que serve. No reino, o chefe é Jesus. Ele que é o chefe. Ele é que trabalha em benefício, em prol do reino. E eu e você somos líderes de Deus. Precisa definição. Tem muito chefe nas instituições. Mas Deus não está levantando chefe. E tem gente que diz, graças a Deus, não sou chefe, não quero saber, olha, eu chego a hora que eu posso, se eu não posso, eu não vou. Eu prefiro assim, sabe? Eu prefiro assim. Diga ao seu irmão, você foi designado. É irrevogável o decreto de Deus. Mateus 23:11 diz assim, mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Em Mateus 18, diz, portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Como no reino dos céus não há espaço para quem é mais e quem é menos, essa expressão em português, na verdade, revela, aquele que não se tornar humilde, simples como a criança, nunca será um dos líderes do reino dos céus. Diga mais uma vez, irmão, Deus me chamou para ser um líder, alguém que dá fruto. E o líder é alguém que coopera, que traz suporte, que serve aos irmãos à volta.